Ah, isto é muito bom, porque isto já não é novo para nós. Agora, aqui no Parque do Mandanelho, em Quinta-feira da Espiga, é a primeira vez. Costuma ser no Santuário da Senhora das Preces, que é o nosso santuário. Acha que isto é bem, principalmente para quem esteja no lar, apanhar um pouco de ar, sair um bocado da rotina? E não é só isso. Para mim também tem muita importância, ou muito valor, é nós encontrarmos pessoas conhecidas dos outros centros sociais, né, de outras IPSS, com quem podemos falar um bocadinho, dar um beijinho. É muito importante. É assim, senhora. Tenho estado a conviver com pessoas. O mais importante destas iniciativas é a convivência com os outros. Sim.